vida eu me entreguei para ser somente tu assim. Guarda bem, o Deus do teu amor, em teus braços jamais terás me. Para sempre eu te amarei, para sempre, para sempre eu te seguirei, para sempre. Esta vida será em tuas mãos, para sempre a serviço teu. Meu tesouro com amor lhe dei, para ser somente teu ordeiro.